Sempre-se o Sango 1. O 2171 mantém um rumo de decolagem até cruzar 4.000 pés após proa de Leda. Rumo até 4.000, depois direto Leda, Gol 2171. Tudo pode esperar da pista 10, chama 2, 118, decimal 6, QNH 1014. Zero, copia ponto seguro? Zero. Travado ponto seguro, 160 nível, via Whisky 33 após conforme, decola da pista 10, primeira curva à direita, na saída Coral, 1 no Bravo, 119, decimal 8, controle Salvador, 54, 14, 15. Após estar ficou ao serviço 366? 2896, afirmo, após ITAP. Terra Vida 366, desce agora e mantenha 2500 pés, dispensada a restrição de altitude em TAP. Ajuste o altímetro no 0 no 4. Ok, então podemos descer para 2500, liberada a restrição de altitude em TAP e 10 no 4. Então, 3296. Faça Golfo Serra, controle. Confirme aí, faça Golfo Serra, chamou o controle? Afirma, vetor radar para evitar tráfego, curva à esquerda para o A230. Esquerda 230, faça Golfo Serra. Faça Golfo Serra, estabilizado nesta proa, está livre ascensão até o nível de voo 100, espalhar as comunicações ao cruzar o 050, retomar a navegação na proa dialeta. Estabilizado na proa 230, sobre a 1 centena. Caso de falha de comunicações 5.000, confirme. Se falhar as comunicações, após 050, proa de Elefa. Após 050, proa de Elefa, caso de falha de comunicações, alto Golfo Serra. Golfo Serra, tráfego 1 hora, 8 milhas, 1 oposto, cruzando 4.000 pés em descida, Airbus 321. Ciente do tráfego, alto Golfo Serra. 296, tráfego 1 hora, 8 milhas, 1 oposto. Passando 3.000 pés em subida, Charlie 208. Sente o 96. Xoré 63111, chama o centro Recife em 125 decimal 1 no bom voo. 125111, chamará 63111, bom dia. PX Tigre do Lourenço? Salvador Cairu, 1010, decola da pista 1-0, primeira curva à direita no corredor Axé. 1-1-9-8, controle, 0-1-6-0, padrão, Vitor Ender Juliette. Salvador Tango, você é Golf Sierra. Passa Golf Sierra. Decolador no 7, curva direita, confirmando. Confirme apenas pessoas a bordo. 0 única bordo, acionamento, táxi decolagem com a torre agora. Em 1-1-8-6, QNH 1-0 no 4 no voo, Vitor e Juliette. Agora é Golf Sierra. Route 02, decolou 09, controle de rodou no 9-2-1-8. Estou com controle, 09-8, Olimpo 02. 3896, estabilizado, Eliano. 3896, chame torre 1-1-8-6, vou pouso. 3896, obrigado. CC, gol 2171, passando a 5-0 em subida, bom dia. Gol de Oscar Mike. Prossiga. Gol de Oscar Mike. Prossiga. O gol de Oscar Mike solicita autorização de reboque da aeronave da ponte 14 principal até a ponte 9. Está autorizado, time ao término. Ciente, forma o término. Está 329, estabilizado na LS e aguardado a autorização de ponto. E a pronome do Olimpo 02. Por gentileza, informe o tempo total de voo previsto, Olimpo 02. 03 horas. 3 horas, confirma. Afirmativo. Ciente, graças. 1-0-0 graus, 1-0-0. Autorizado pouso na pista 1-0 da 3-2-9-6. Só passando agora com a Golf Sierra. Alfa Golf Sierra, afastado 2-0 milhas do VR. Salvador, resuma a navegação, proa de Alessa. Regras de voo alteradas, 1-3-1-1, turma tem regras de voo 1-0-5, foi na proa de Vitória da Conquista. Você vai oficiar, informa o seu estimado de pouso em Conquista, quando possível? 1-4-1-6, copiado, graças. Então, meu gosto, prossiga. Ciente, reporte ingressando no continente, na proa da Enrimar, Hotel Romeo Golf. Alfa Chimento da Taxi Juliette. Alfa Chimento da Juliette. Realizado táxi, volta à espera da Rótica. Entendi. Juliette, autorizado, Lander, colapso 37, vento 100 graus, 109. Azul 4207, controle de Salvador, sendo identificação dessa via chegada PONC para o nível de voo 050, ajuste de altímetro 1014. Altimetro 104, poderia confirmar sua posição? Quando recebe informação, nem se mandou, mandou, nem se mandou. Está próximo ao ponto, vai ser o que está muito 6, confirmando o processo para pouso no RMA. Afirmo, pouso no RMA. Certo. Padols 13, 17, controle Salvador em 119, décima 8, chama agora. 198, vista presidente. Olha o 02, confirmando, está mantendo 2 mil pés? Olha o 02, confirmando, está mantendo 2 mil pés? Controle Salvador, Matatango, vista presidente, coluna segura. Patango, Vitor, Angel Juliette, controle Salvador, mantém condições ágeis, número 6 no corredor Axel, clima estão no 014, reforço fora da barra, vai tentar para tráfego de helicóptero a 510, nas proximidades do aeroclube, Alfa Serra 50. Rota do Luna, 7. Chame para pushback, saneamento. Trabalhamos. Metrô no 0 no 4. Mulher, só para informação de tráfego? Afirma, vitorista de Mestre, está sendo tráfego, porém não tem tráfego a vida. Certo. Guardião 01 vai tentar para tráfego no meu pé, Papa Alfa 32, no corredor Axé, passando agora no farol do Tapuã. Guardião aceita o tráfego. O Patan gosta do que eu poderia confirmar sua altitude, está passando? Patan gosta do que serra controle? Confirme o nível que está mantendo, não recebe informação sobre o moto charme. Certo, posso copiar do 075 a sessão, faço check seu transponde, stand-by normal adiante. Voo no 094, informação de tráfego, tráfego agora a posição de 11 horas, 19 milhas, rumo sudoeste, passando 075 a sessão ao nível de voo no 05, Charlie 208, sem indicação do modo Charlie, confirmando a necessidade de algum desvio pela esquerda. Certo, então mantenha a... o eixo da está o voo no 094. O Oscar Golf CR, formação tráfego, trafo agora posição de 10 horas, 14 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 175, em descida para o nível de voo 060, Boeing 737-800. Papá Romeu, Alfa Romeu Golf, chama agora a torre 118, decimal 95. Vai chamar a torre 118-95, até o meu Golf. Visual com a Enrimar. Vai fazer um sobrevoo de aproximadamente 5 minutos aqui na Enrimar. Gente, mantenha a escuta permanente da torre. Reporte para prosseguir para Enrimar, Hotel Romeu Golf. Reportará quando está pronto para pousar o Hotel Romeu Golf. Tango Oscar Golf Sierra, agora sim recebo informação do seu modo Charlie, passando nível de voo 080. 7, Olímpio 02. Salvador, o Azul 270, pushback e atrasado. Autorizado, pushback no site 3, para o Paraná. Portal Ataque 270. Apatango Vitor, Índia, Juliette, frequência de retornação com os tráfegos locais. Confirma o estado do pouso. 7, bom pouso. Está livre a restrição de velocidade, o azul 4207, desça para 2000 pés, altímetro 1014. Cancelado a restrição de nível na posição dele. 7, granada, restrição de velocidade, desça 2000 pés, voo no 094, reduz a velocidade 2209, desça para o nível de voo 050. 220, descendo para o 050, já passou. Alfa no ponto de espera da pista 10, chame torre 1186, TNH 1024. Alfa, ponto de espera Matango Alfa, confirma para o serviço de informação de voo e alerta, vai chamar o centro de recife 125, décima 1, caso negativo, 128, decimal 35. Uno 84, aguarde. Aguarde, voo 1184. Consegue decolagem imediata, seu autorizado. Voo 1184 autorizado. A linha aérea colapso no 0, o vento 100 graus, 109. Altímetro no 0,14. Autorizado decolagem, está 10, imediato, voo 1185. Sem pressa, não há tráfego agora na aproximação. Positivo, obrigado, 1184. Gol 1094, sobre a operação, manter a presença pro limite, o custo do localizador. Manter a presença pro limite do localizador, 1094. Para Praxis Osso 2770, com POB de 68, alternando Vitória, 4 horas de autonomia. Obrigado, Praxis, via parte principal, engine Alfa, no ponto de espera da pistão no 0, chame Torre. 118.6, QNH 10 no 4. E chamará a torre no ponto de espera, azul 2770. Canem 1140, copia? Copia 1140. Salvador Maceió, 350, nível autorizado, via pessoa 17, após conforme a rota do plano de voo. Decola da pistão no 0, primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. 119, decimal 8, controle Salvador, transponder-se 433. Maceió, autorizado, nível 3. Solo Salvador, bom dia, o azul 2710, sente reclamação quilo. 2710 para Aracaju, aguarde, aguardando, 2710. Voo 1094, reduz a velocidade 1809, desça para 2.10, alternação 104, para o localizador, curva direita para 060, reporta estabilizado. Direita 060 para 2000, reduzindo, voo no 094, está livre o procedimento? Voo no 094 está autorizado a sinal do procedimento LFXY0, sequestrado na aproximação agora 2 horas e meia dúzia de milhas, Embraer 190, passando 3.700 pés para 2.000 pés. 094. Olha, Salvador, voo 1184, bom dia. Voo 1184, bom dia, contato radar na decolagem, supervia saída Puca, transição Caju para o nível de voo 370. Via Puca Caju para o 370, voo 1184. Whisky 33, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, na saída Conde. 119 decimal 8, controle Salvador, 5446 do transponder. É pro Duna. Adiciona 5446, o controle é 198. Mal meia dúzia. 36, torre, bom dia, para você. Oi, Salvador, bom dia, azul 4207, estabilizado, LF6. Azul 4207, altímetro no 0, no 4. Autorizado pouso, pista no 0. O vento 1-10 graus, 1-0 nós. Livre pouso na 1-0, azul 4207. Voo 094, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre 118, decimal, meia dúzia. 26 reduzindo, 094, bom dia. 94, o número 2 na aproximação, a TR da Azul precede. Corrigindo, o Embraer da Azul precede, o altímetro 1014. Quanto na aproximação, é poste Índia Serra baixada e travada. Volta não, 0-4. Azul 2700, cliente, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Pois para a máxima, voz de 4. Todo. Copia? Salvador Maceió, 350, nível autorizado, via Pêssego 17. Decolada pistão 10, primeira curva esquerda, na saída Puca, transição Caju. 19.8, controle 5435 no transponder. Repetindo para o pushback acionamento. Está pronto para o pushback acionamento, voo no 648. Autorizado no portão 8, chame para o táxi. Autorizado o pushback acionamento, voo 648. Os 35, livra na próxima taxiway a Foxtrot, chama o solo Salvador em 121, decimal 1. 1211, livrando Fox 4207. Negativo no 28, decimal 35. Solo com tio azul 4207, livrou. Azul 42107. Consegue enviar Alfa Kilo para o 43, posição 4 Romeo. Alfa Kilo, faixa 3, 4 Romeo, posição 4207, boa. Uno 184, chama agora o centro Recife 126, decimal 85, caso negativo 125, decimal 45. 2685, 2545, do gol 1184, bom dia. Bom gol. Então, 3740 está autorizado a final do procedimento ILS, que se deixou no 0 de separador e um prédio altímetro no 0 no 4, reporte estabilizado. 3.000 no 0 no 4, autorizado o X-Ray, portará em casa. Está 3740. 4, seu solo 36, livre direito, taxi Foxtrot, chama o solo 121, décima 1. Livre direito, 121, 0 no 4, bom dia. Alfa Juliette da Juliette. Alfa Juliette, mantendo para Juliette. Zero na quatro. Dois, 739, bom dia, sendo identificação dessa via chegada, bom médio 1 para o nível de voo 050, ajuste altímetro 0014. Deve ir. Salvador 39, controle Salvador em 1-19, décima 8, chama 19-8, obrigado, bom dia 0 no 4 770 Azul 2770, bom dia, contato com o radar da decolagem, por via saída Coral 1 Bravo para o nível de voo 160. Para 160, via Coral 1 Bravo, autoriza da presente direto Coral? Autorizado. Muito obrigado. Após a aeronave da companhia, segue via Juliette, portão 2. Após a aeronave da companhia, Juliette, portão 2, vamos 094. Após Romeu, Romeu, Mike Tanco, pro Chile. Cliente, aguarde a cópia, o Papá Romeu, Romeu, Mike Tanco. Será coordenado, a saída será onde o Papá Romeu Romeu mais tanto. São 4777, bom dia, sua identificação. Deixa eu ver a chegada a ponto para o nível de voo 060, ajuste ao cima, entrou no 014. 0-0, pronto. O número 48 autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, o vento 120 graus, 099. Autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, voo 1648. Eu devo 170 via uísque 33, decolar da pista 17, após curva à esquerda, na saída Conte. 119, decima 8, controle, acione 0221 no transponder. Fatinho, quanto tempo você faz a bordo da autonomia alternativa? 740, chama agora a torre. 118, decimal, meia dúzia. 1739 está autorizado a final do procedimento ILS, excepção no 0, desce para 2.100, altímetro no 0, no 4, reporte estabilizado. 2.000, reportador. Alfa para o táxi, subiu 140 Xené, 945 a bordo, está com 3 horas de autonomia, alternando o Recife. 4 fica a bordo? 145. Gente, autorizado o táxi, via táxi de Alfa no ponto de espera da pista 10, Chime Torre. 118, décimo 6, QNH 10 no 4. Autorizado ponto de espera, 18614, 114 mais 12, Xené, Romeu 1, 10. 1648, decolado de Salvador, 43, controle de Salvador em 119, décima 8, chama agora. 198, vai chamar, bom dia. Salvador, bom dia, com 1648 para o Sala na Puca. Gol 1648, contato radar na decolagem, suba a saída Puca, transição Caju para o nível 350. Puca Caju, nível 350, gol 1648. Controle Salvador 2770, desvio esquerda, magnética 200. Azul 2770, está autorizado desvio esquerda, magnética 2, vamos falar magnética? 200, 200, aproximadamente umas 30 milhas. Autorizado, Azul 2770, reporte ao termo. Reportar ao termo, 2770. Seu solo 45, direita, chama o solo 121, decimal 9. Corrigindo, 121, decimal 1. Ok. Chama o solo em 121, decimal 1. Então, 3740. Obrigado, bom dia. Dorsan 3740, livrou. 3740, CLG Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 8, 3740. 0, vento 100 graus, 10 nós. Decolagem no 0, 140. Afirmo, autorizado a decolagem, pista 10, vento agora 110 graus, 09 nós. Iniciando 140. 739, Uno 739, chame a torre em 118, decimal, meia dúzia. 292. Guardião 01, confirmando, está retornando? Estou em Salvador agora, 098, 0140. Guardião 01, chame torre 118, decimal, meia dúzia. 118, meia dúzia, Guardião 01. Controle Salvador, muito bom dia. Xenar 640, decolado na PUCA, na sua escuta. 014, outra aproximação, aguardando autorização de pouso. 739. 1739, informa o tráfego à sua direita, helicóptero da Polícia Militar, em operação SAR. Ok, 1739. CIF 126 decimal 85, caso negativo 125 decimal 45. 26852545, boa tarde. PAN 4777, desça para 4 mil pés, altímetro 0 no 4. 4 mil pés, 0 no 4, PAN 4777. Gente, Guardião 01, a retaguarda do Boeing da Gol na aproximação final 1-0, altímetro 0 no 4, reporta na final para pouso no Gré. Reportará para pouso na final do Graé, a retaguarda do Gol na final da 1-0, Guardião 01. Uno 739, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 1-0 mais. Depois, bom, 739. Maceió 430, Papa Romeu, meu Mike Tango. Gente, Aerostar é porte pro táxi. Gente, então é porte no ponto de espera táxi aí, Papá. Seu solo ao 51, livra na taxa Foxtrot, chama o solo Salvador em 121, décima 1. Exato na Fox 211, gol 739. Guardião 01, visual com Gré. Afirmo. Quente, o vento em Salvador, 120 graus, 08 nós. Pouso no pátio do Gré por conta de risco, reporte do solo controlado, Guardião 01. 120 por 08, pouso no pátio do Gré por conta de risco, Guardião 01. Papão, meu Mac Tango autorizado a alinhar e manter cabeceira 17. Vamos através ali do pátio 4, um trator realizando corte de grama. O mesmo irá manter 50 metros afastado aí da pista, o Papão, meu Mac Tango. Reportagem está pesado, ILS X-Ray, 4777. 4777, correto. A torre informa chuva forte, setor norte do aeródromo. Operação visual, teto 2 no pé, visibilidade, grupo de 9. 4777, seguinte. É meu 4-0? 140, confirma. Desvio, uma proa 050, vamos até a proa 30 milhas. Bem copiado, proa 050, 30 milhas, rocha neve, 140. 40. Frequência do corte, obrigado pela colaboração, até a próxima, Guardião 01. Guardião 01, na escuta? Estende para transponder, por gentileza. Grato. Chama aí 140, controle. Sim, controle, 140. O centro Recife solicita que sul mantenha o nível de voo 3330 devido a tráfego e após desvio está autorizado direto para o Maceió. Ativa após desvio direto para o Maceió, 330 Recife, 3310 final. Quem te aguarda a coordenação? É. Autorizado o táxi, vai chamar seu ingresso no pátio principal, azul 270. Com o seu perfil de saída. Próximo da Juliette, 739. 739, segue Juliette, portão 04. Juliette pro 04, 739. Janela 140 está autorizado, nível final 310. 310, Janela 6140. 7, o vento 100 grau, 09 nós. Estabilizado, ILS, 4777. 4777, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal, meia dúzia. 118, 6, 12, 47. Da pista auxiliar não interfere na sua aproximação. Dan 4777. 4777, ciente. Papa Romeo, Romeo, Mike Tango, decolado de Salvador 57, mantém a proa até 3.000 pés. Caso fale comunicação, após atingir 3.000, executa o perfil da saída ponte. Chama o controle de Salvador agora em 119, decimal 8. Papa Romeo, Romeo, Mike Tango. Oi, Mike Tango, ciente das instruções, agora com 198, bom dia. Correto. Serviço radar encerrado 55 milhas, sudoeste de Salvador. Sul para o nível 160, chama agora o controle de Elson 120, décima 1. 7201, já até daqui a pouco. Controle, bom dia, Papai Romeu, Romeu, Mike Tango. Papai Romeu, Romeu, Mike Tango, contato radar na decolagem, mantém a proa até 3 UPs, após 3 UPs, voe direto Conde. Sul para o nível 170. Após 3.000, curva à esquerda, por onde Conde, Romeu Mike Tango. Azul 2790, ciente, mantém o ponto de espera. Azul 2710, ali mantém capitão 10. Ali mantém, Azul 2710. Então, 4777, seu solo aos 59. Libra no táxi Foxtrot, chama o solo Salvador em 121, decimal 1. Salvador 211 na Foxtrot, tá, 4777. Salvador, bom dia, tá 4777. Siga! Libra na Fox. 710, autorizado a decolagem pistão 0, vento no 20 graus, 09 nós. Autorizado a decolagem, azul 2710. Zero, decolados em Salvador 01, controle de Salvador chama agora em 119, décimo 8. 198, obrigado, boa. Controle Salvador, bom dia, azul 2710. Azul 2710. Contato radar a decolagem, para ver sair da ponte para o nível de voo 170. Gente, via sair da ponte, 170, azul 2710. Azul 2710, troque código transponde para 0220. Confirmando então 0220. Correto.